I love the smell of napalm in the morning. Let's put a smile on that face. Yippee-ki-yay, motherfucker. What do you mean funny? Funny how? How am I? When this baby hits 88 miles per hour, you're gonna see some serious shit. Some serious shit. All right, you primitive screwheads, listen up. Space, the final frontier. These are the voyages of the starship Enterprise. Its five-year mission, to explore strange new worlds, to seek out new life and new civilizations, to boldly go where no man has gone before. E aí galera, aqui é Bruno Day, começa agora a 57ª edição do podcast de cinema da MTV. Sejam bem-vindos à minha frente, sem mais piadinhas, né, Miranda? Opa, e aí? Ao meu lado direito, o Wilton da FEFESP. Saudação, pessoal. Vida longa e próspera. É isso aí. E o Álvaro Campos não está presente hoje. Por quê, Léo? Pois é, ele mandou um recado, avisou que ele teve uma síncope por excesso de masturbação e faltou. Olha só, gente, você que é adolescente, que ainda tá nessa, cara, toma cuidado, toma cuidado. O Álvaro tá sofrendo com as consequências disso. Calos horríveis nas mãos, é realmente dá dó de ver. É, pois é. Na próxima edição, Álvaro... Álvaro, gente... Álvaro, força, cara, força que você aguenta. É uma época difícil. E aqui, como eu falei, o Wilton da FEFESP substituindo de modo muito mais inteligente e sagaz nosso amigo Álvaro. E muito mais nerd. Você tem carteirinha de nerd, né? Ah, tem. Ah, então. O Wilton é presidente, é amadores, cara. Um dia a gente chega lá, Léo. Um dia a gente chega lá. Todo mundo é um nerd enrostido. É verdade, a gente tem um monte. O Wilton aqui, ele é presidente da FEFESP, que é a Federação da Frota Estelar de São Paulo. O maior fã-clube? O maior fã-clube do Brasil? Hoje é. O maior fã-clube do Brasil de Star Trek ou Jornada nas Estrelas, como a gente cresceu, né? Aprendendo a ouvir Jornada nas Estrelas, né, mano? É uma coisa passada de pai pra filha. Eu tô vendo algo interessante. Mãe pra filha. Mãe pra mãe? Filha? É, tem umas filhas bem bonitinhas no meio. Olha só, então, ser nerd não é uma vergonha. Começar a frequentar umas convenções aí, né, cara? Muito bem, mas antes de entrar nesse papo mega nerd e mega empolgante sobre Star Trek, vamos aos e-mails da semana e aos recados. Muito bem, mas antes de ler os e-mails, vamos a alguns recados importantes. O primeiro deles, o Léo sabe qual que é muito bem. Qual que é, Léo? Ah, vamos lá. Então nós temos a votação para os filmes dos anos 90 rolando a todo vapor. E essa tá de verdade, velho. Teve mais de 1.600 votos, recorde de votação, de votos, né? É, pra eleger o filme de 99 e é o último da lista. E olha, esse daí tem uma lista. Ele já podia ser por si só a eleição é dessa parada, velho. Cara. Esse e eu falei que marcou, eu falei que ia votar em Matrix, mas eu não votei em Matrix. Não, cara. Votou? O quê? Beleza Americana. Clube da Luta. Clube da Luta, puta. É. E é o meu predileto dos anos 90. Ah, não, pro Fischer, né? Enfim, aí teve Magnolia. É, foda. 99 foi um puta ano pro cinema, cara. Valia um podcast só sobre 99. Pois é, cara. Muito, muito coisa. Queria uma máquina do tempo pra voltar pra aquela época. Ou uma locadora, né? Ou uma locadora, é, já sério. Quando eu tiver eleito de 99, amanhã a gente vai saber qual que é o melhor filme de 99 segundo você. É, teremos os 10 finalistas e aí sim vamos votar e eleger o melhor filme dos anos 90. Prepare, chama todo mundo, né? Avisa a galera pra votar, escolha o seu predileto. Vai lá, reveza no site pra ficar votando várias vezes. Os caras que reclamaram, ai, porque Titanic não ganhou e tal, podia ter dado mais um voto. É, então, chorão. Não faça a mesma coisa com esse, sabe? Vai lá, entra de vez em quando no site, puk, e dá um votinho pro seu favorito. É isso aí. Outro recado importante é que desde a segunda-feira passada, você deve ter visto que a audiência do Acesso MTV é massiva, mas lá estou eu falando sobre o Movie Awards, fazendo um singelo e bem-humorado aquecimento pro evento que rola no dia 31 de maio desse ano, com apresentação ao vivo aqui pela MTV, eu fazendo live blogging e um VJ apresentando, não sabemos quem será. Mas você fica meio travadinho no acesso, né? Eu cara, vivo, né, cara? Porra. Aqui a gente corta, edita, parece que eu sou mó. Se você quer ver o on-day desconfortável, assista a acesso MTV pois segunda-feira. É. Mas a ideia é que eu vá me soltando conforme o tempo vai passando. Tem um pouco de piedade de mim, não, Miranda? Eu tô ao vivo em rede nacional, cara. Não, mas é um bom aquecimento. Os caras estão te adestrando. Exatamente. Bom, enfim, o fato é que dia 31 de maio, MTV Movie Awards ao vivo aqui na MTV. Lembrando que nesta segunda-feira, dia 11, à meia-noite e meia, vai rolar o especial MTV Movie Awards com os 10 melhores momentos apresentado por aquela morena do Pussycat Dolls que namora com o Lewis Hamilton. Como é que ela chama? Nicole Scherzinger. Sabe quem que é, né? Sei, mas não posso pronunciar o nome dela, já que ele é impronunciável. O especial rola segunda-feira, dia 11, como eu falei, à meia-noite e meia, e tem reprise no sábado, dia 16, às 5 horas da tarde. Não perca! E já que o assunto de hoje aqui é Star Trek, vale te dar um toque, meu amigo, que a MTV vai passar o Making the Movie, Jornada nas Estrelas. Na verdade é Star Trek, que desistiram de passar lá português o nome. Agora é só em inglês, agora vão ter que virar bilíngue. Pois é, o Make the Movie vai pro ar na terça-feira, dia 12, à meia-noite e meia também. Horário ótimo, pelo menos eu adoro. E reprise no domingo, dia 17 do 5, às 17 horas, com entrevistas com todo o elenco, especial legal pra caramba que eu já vi, você deveria ver também. Alguns recados? E-mails que chegaram para nossa caixa. O primeiro é do Eduardo Conishi. Lembra dele? O cara que falou do Interstellar. Interstellar 555. Ah, é um fã da banda que você gosta lá do também. Do Daft Punk. Daft Punk, é verdade. É, exatamente. Ele mandou mais um e-mail aqui agradecendo que a gente leu o e-mail dele. E o fato de ele estar aqui na leitura de e-mails não é por ele agradecer, é por outra coisa. Ele fala o seguinte: em segundo lugar, o primeiro é o agradecimento. Que looping, né, que ia ficar. Eu agradeço pra vocês lerem de novo agora. Toda semana o cara ia ter. Eternamente. Em segundo lugar, gostaria de compartilhar uma curiosidade com todos vocês. Um dos roteiristas do aclamado X-Men 2 trata-se de ninguém menos que David Hayter, que também participou do roteiro de Watchmen. Para fãs de games como eu, ele é mais conhecido como Solid Snake da saga Metal Gear Solid. Você conhece, Léo? Eu conheço o jogo, cara. Não tava atento pra saber que um cara tava envolvido em Watchmen também. Pois legal é, saber, bom saber. O roteirista dublou, é isso mesmo. Ele é o dublador de um dos personagens mais famosos e carismáticos do mundo do videogame. Resumindo, o cara é foda. Ah, e se por acaso lerem de novo meu e-mail, se pudessem, eu quero um trecho da música tema do Metal Gear Solid. Enquanto leem, seria mais animal ainda. Aí está querendo demais, Konishi. Pelo amor de Deus, hein, cara. Ah, tá com o cara, hein. Não, música nenhuma, não. E ele termina o e-mail falando como sugestão final: sou mais um dos que apoiam um podcast especial de games. Ele existe, meu amigo. Você está perdendo, já existe um podcast. Exatamente. De games. Exatamente, Flávia Gazi e o Gus. Exatamente, você conhece o Gus? Conheço. Ah, eu conheço a Flávia Gazi. É, não, eu conheço numa festa. Eu não conheço ele num lugar sóbrio. Mas teve uma festa no MTV, ele tava pra lá de Bagdá. Foi bem legal conversar com ele, né? É, gente boa. Ele é um cara maluco também. Legal, legal. Gostamos de pessoas malucas. E ele e a Flávia estão fazendo, portanto, o podcast de games. O nome é exatamente esse. Tão autoexplicativo quanto o nome do nosso podcast. Sim. E... tão criativo quanto. É. Mas vai lá, mtv.com.br/podcastdegames. E ouça, tá muito legal, tá começando agora. Ainda são meros iniciantes dessa arte segunda maravilhosa. Segunda terceira edição. Segunda edição ainda. Tem muito o que aprender, né, ou não é? É, pois é. Tô brincando, gente. Um abraço, Flávio. Um abraço, Gus. E um abraço, Konishi. O segundo e-mail de um cara chamado Denis Peluzzi, lá de Campinas. Ele começa assim: olá, senhores Ondei, Campos e Miranda. Quanta formalidade. eu não chamo nem meu avô, rapaz. Pode chamar pelo primeiro nome, não tem problema, não. Se bem que eu gosto que me chamem de Ondei, tá tranquilo. Ele aponta, a gente tinha falado naquele podcast sobre Robert Zemeckis, que não tem nenhum furo no roteiro De Volta para o Futuro. Não tem nenhum furo de roteiro para os caras não tão chiitas, né, cara? Porra. Ele aponta aqui um furo, eu não vou ler toda a teoria porque é gigantesco, mas fica aqui, eu sei, Denis, capaz que se procurar vai acabar encontrando algum furinho, sim. Como compensação, será que a gente publica o e-mail dele no post pra galera ver se concorda ou não? Vamos colocar. Vamos colocar também o seu e-mail aqui com a sua teoria aqui no post, aqui embaixo, dá pra você ver desde já. Legal? Ele termina o e-mail dizendo que lidar com viagens do tempo não é trivial, sempre cairemos em alguma contradição. Bom, o programa está ótimo, eu sei, e parabéns a vocês. Abraços, Denis Peluzzi. Outro abraço pra você, meu amigo. E eu recebi também um e-mail que eu não vou ler inteiro aqui. O Luciano Silva Rocha mandou um e-mail muito simpático para nós, mas ele reclama do excesso de palavrões como é muita porra, cacete, caralho, foda, fudeu. Mas agora fudeu, né? Palavrão tá aí de novo. Você que escreveu, cara, foi no seu e-mail. Quais são os que não podem falar? Ah, é. Porra, cacete, caralho, foda, fudeu, etc. Exatamente. Ele não pode mais falar. Ele fala o seguinte: mas gostaria que me entendessem, pois escrevo isso como uma crítica construtiva para colaborar com um programa que eu admiro e não gostaria que se perdesse do caminho das análises do mundo do cinema. Escuto também o Rapadura Cast, gosto demais e acho uma bobagem que fiquem comparando os dois, ou dizendo que um imita o outro. Os programas não são concorrentes, pois não são transmitidos ao vivo. Aê, finalmente uma pessoa inteligente. Então, há espaço para todos. Desculpa me estender demais. Um abração de quem adora vocês, Luciano Silva Rocha. Luciano, um grande abraço para você também. Iremos, né, tentar ser um pouquinho mais educado, mais polite aqui nos nossos comentários. E André, espero que você coloque uns pis nesses palavrões que a gente falou. Eu vou colocar em homenagem a Luciano, rolou uns pis aí. E concordo com você, meu amigo. Realmente tem espaço para todo mundo. A gente não faz podcast ao vivo ainda. Mas esta semana, este último podcast, quer dizer, antes desse, né, que a gente tá gravando, nós publicamos o podcast no dia 30. Na quinta-feira. E o RapaduraCast imitou e publicou no dia 1º também sobre o mesmo assunto, cara. Pô, RapaduraCast, coisa feia. E o Nerdcast também, todo mundo imitando a gente. Ah, puxa vida, que vergonha. Esse que é o bom de colocar o podcast lá na quinta, né? A gente é o primeiro sempre. Não, a gente sabe que ninguém copiou, mas teve um Zé Mané aí que... Primeiro comentário do post do podcast passado foi: vocês estão imitando o RapaduraCast? Caralho, o RapaduraCast nem foi pro ar ainda, os caras estão falando que a gente tá imitando, velho. Pois é, não, eu acho que é algum deles, porque eles devem gravar igual a gente, né? Gravar um, dois dias antes. E aí ele deve ter gravado e falado: porra, os caras publicaram! E agora? Não são eles. Eu acho que eles não fariam uma coisa dessa. Né, Jurandir? Você não faria uma coisa dessa. Enfim, fica a bela mensagem do Luciano aí. Realmente há espaço para todos. Quanto mais podcast de cinema houver, melhor. E se você aí, meu amigo, tem um podcast de cinema, mande para o nosso e-mail, mande o link, que nós iremos divulgá-lo, falar aqui no ar. Eu adoro podcasts, adoro ouvir podcasts sobre cinema. Então, quantos mais eu conhecer, quantos mais a galera conhecer, melhor. É ou não é, Léo? É verdade, não tem problema nenhum. Então vamos agora com nossos amigos trackers falar sobre Star Trek. Muito bem, voltando, vamos começar a falar sobre Star Trek, essa série tão importante. Quem hoje é muito fã de Lost, fã de Heroes, né, fã de Arquivo X, né, que hoje em dia já não tem mais tanto assim. Mas é todo mundo que sabe que isso começou lá atrás, né, cara? Começou com o Jornal das Estrelas. Bem lá atrás. Nem com o Jornal, começou com Perdidos no Espaço. Ah, é? Pô, é mais velho? Mais velho, Perdidos no Espaço. Sempre achei que fosse o contrário. Não, Perdidos no Espaço, mais velho é que o Jornal. É começo dos anos 60, né? O Perdidos no Espaço. O Perdidos no Espaço é aquele que ficava o robozinho com as molas, assim, tipo, perigo, perigo. Sabe, não me confunda Dr. Smith com o Sr. Spock, o pessoal troca. Dr. Spock e Sr. Smith. O Sr. Smith é o velhinho de cabelo branco, o Dr. Spock é o que tem orelhas pontudas, não dá pra confundir muito, né? Inverte aí, Sr. Spock e Dr. Smith, você já trocou. Ah, é, eu falei Sr. Spock e Dr. Smith? Duma! Duma! Não, é Sr. Spock e Dr. Smith, ou Dr. Spock e Sr. Smith. Não, é Sr. Spock, senhor, ele não é médico. Não, ele é Sr. Spock. Mas ele podia ser engenheiro. O que dói no jornal quando pega, Dr. Spock. A gente manda um e-mail lá pro pessoal da redação, depois sai errado. Desculpa! Desculpa, federação. Eu peço desculpa por ter confundido também. Eu sou ridículo. Enfim. Mas pelo menos você não disse pro cara na hora que ele chegou que a força esteja com você. É, né? Eu tive que me segurar. Existe mesmo uma rixa entre fãs de Star Wars e fãs de Star Trek ou não? No passado existiu, mas a gente se dá muito bem com fã de Star Wars como qualquer outro fã de ficção científica. Tá. Agora eu vou te fazer uma pergunta, tá? Muito sério. O que que Star Trek tem que é melhor do que Star Wars? Por que que Star Wars é pior do que Star Trek na sua... Eu vou ser linchado se eu falar essa resposta para os fãs de Star Wars. Que é isso, cara? Tem cérebro. Tem cérebro. Tem cérebro. Não fica brincando de espadinha lá. Eu acho que o Star Trek tem uma grande sorte, cara, em relação a Star Wars, que é não ter o nome de George Lucas envolvido. E George Lucas, meu Deus do céu, eu sou muito antifã do cara. Wilton, conta um pouquinho como é que começou, como é que iniciou o Star Trek, o embrião da série. Lá atrás, na década de 60, para ser exato, isso, o piloto foi ao ar dia 8 de setembro de 68. Hendebel queria escrever um pouco da série. A censura era crítica, muito dura na época. Não podia fazer no Velho Oeste, não podia fazer no mar, não podia fazer onde não quisesse. No espaço eu posso escrever? Pode. Aí começou a jogar os temas da época no espaço, a censura não pegava no pé dele. Quer dizer que virou ficção científica por um acaso, porque por podia ser um western. Podia ser um western. Mas ele é quase um western, o Star Trek, né? Se eu pensar a estrutura da coisa... Não, você pensa, é um grupo de aventureiros indo para territórios inóspitos e enfrentando... O que eram os westerns no começo? Eram os cowboys indo para territórios inóspitos e encontrando índios. Tem uma diferença básica aí, Qual? Agora como track. É o mínimo de autoridade, eu posso colocar aqui. Track. Track. Vamos ver se ele sabe mesmo. Vamos. É a primeira diretriz, meu amigo. Você não pode chegar, como num western, e falar, vamos matar os índios e botar nossas barracas aqui. Você sabe a primeira diretriz? Olha! Não já. Interferência em cultura alheia. É isso aí. Léo Miranda impressionando o presidente vida. Do fã-clube. Obrigado, Léo. Opa, tem que carregar o nome desse podcast, meu velho. Né, pois é, tudo bem, mas tem que admitir que tem uma certa semelhança. Eu já vi, não sou eu que tô falando isso, eu já li em alguns lugares pessoas comparando o formato Star Trek ao western. Então, mas é porque não conhecem, aí vamos fazer um grande parênteses aqui. Wilton, explique-nos a primeira diretriz. Ela foi implantada no sentido que antigamente o ser humano se intervinha em todas as culturas. Tipo, o Brasil descoberto. Interviu com os índios. Cadê os índios? Sumiram todos. Uhum. Aí o Junior Hennebel implantou em jornadas estrelas. Primeiro, não interferir. Deixa outra cultura que cresça do modo que é. Se vai se extinguir, se extinguir. Se é pra ajudar, eles pedem a nossa ajuda. Entendi. Mas não oferece ajuda, porque o inferno tá cheio de ajuda. Não ajuda, mas também não foge. É, né? É aquele lance de... Se pedir, a gente ajuda. Desde que você, sua tecnologia esteja de igual para igual. Entendi. Mas... Você acha que ele era um pacifista de alguma forma? Eles usavam o meio de exploração espacial para procurar novas culturas, para trazer isso para a raça humana, uhum. crescer de uma forma sem ter que ir lá e tomar a força, uhum. e sim conquistar por amizade. Havia uns deslizes nisso, né? Porque vira e mexia o Kirk perguntava, e aí, temos formas de vidas com órgãos reprodutores compatíveis? Ah, então, vamos lá. E aí ele costumava interferir de alguma forma, né? Ele, eu acho que não leu a primeira diretriz. A primeira diretriz começou a ser muito falada na série Nova Geração, do Picard. O que que era uma porra louca? Ele fazia, o Spock, mas qual ia resolver as porra que ele fazia? Já o Picard, não. Será que eu faço? Senão eu não faço. É muito certinho. O Picard era mais centrado, mais, né? Mais certinho. Mais certinho. Voltando lá atrás, quem vê o Star Trek hoje, esse sucesso mundial, milhares de seguidores... Tem dois documentários que eu acho muito bons, o Trekkers, né? Trekkers 1 e 2. Eu tô no 2, apareço no 2. Você aparece no 2? Rapidinho, até o seu. Lá assisti, no Brasil, lá na camisa vermelha, lá no palco do evento. Ah, eu assisti demais. Enfim, milhares de fãs pelo mundo, mas não começou assim, né? Ele foi um fracasso de audiência no começo, né? No começo... Tanto que saiu do ar. É, teve 3 anos, 78 episódios, foi tirado do ar porque acabou a verba. A vela pra fazer o uniforme, aliás, era $5. Mas você não se percebe isso na série. Um roupário de cada personagem. É. Aí acabou não dando. Aí houve uma... Na época não existia internet, existia o Correio, o Jurassic Park. Aí mandaram um monte de cartas pra Paramount, querendo, apertando. Aí surgiu um filme. Aí no filme eles começaram a dar um pouco mais de maquiagem no... Uhum. Surge o universo. O Klingon, na clássica, era aquela testa lisa no filme, a testa enrugada. É. Aí começou a crescer o universo. A coisa... ele teve desculpa pra isso ou não? Eles falaram que não tinha dinheiro pra fazer maquiagem na época. Não, mas hoje, mas, assim, hoje tem uma desculpa. Tem, hoje vem. Eles que deram... Mas na série, tem desculpa. Ficou muita ponta solta nesse universo e começaram a dar origem nessa ponta. O Klingon, que era testa lisa pra testa enrugada. Foi um vírus. Que deu essa testa. Ah, entendi. Eles queriam mas assim é fácil, né? Qualquer coisa vai explicar assim, foi um vírus. Mas fácil, né? Mas cara, não, o difícil é fazer uma série com orçamento, cara, de chaves. Ah, não, ligado? Totalmente. Faziam não, e uma série de ficção científica. Você pode ver que o fundo da série era tudo escuro, eles aproveitavam o cenário até gastar. Pois é. Aquela cena maravilhosa do Kirk lutando contra o lagarto gigante com roupa de látex é na série, né? É na série, claro. Genial aquilo. Aquela roupa, eu assisti o masterizado, a roupa ficou parecendo os zíper. Aquela roupa é tão ruim quanto os inimigos do Dino, né, velho? O calor que era dentro daquela roupa que o pessoal ficou falando na hora de filmagem, as conversas de bastidores. Enfim, aí quando o filme surgiu, a coisa atingiu um outro, tanto um outro público quanto um outro nível de sucesso, né? Cinema, a coisa é diferente. A TV naquela época não era nem perto do que é a TV hoje, né? Tipo, esses fenômenos como Lost, por exemplo, não se criavam com essa magnitude naquela época. É muito mais difícil. Já o cinema é uma coisa mais massificada. O filme vai para o mundo inteiro e explode num sucesso gigantesco. Nem sei se teve uma bilheteria tão grande assim. Eu, pessoalmente... Diga-nos. Você sabe da bilheteria do primeiro filme, não? Foi bem de bilheteria? Fez sucesso? Foi, o primeiro filme fez sucesso. Ele até competiu com o Star Wars na época que surgiu. É, que ele é de 78, né? 78. Star Wars original e 77. Mas, cara, Star Wars acho que é a quinta maior, sim, bilheteria reajustada, né, pela inflação e tal, acho que é a quinta maior, cara. Agora, sem querer ficar aqui levantando polêmicas e rixas entre fã-clubes, mas ele, a minha... Ele que tá falando. A minha opinião, não, é a minha opinião só, eu vou falar até que você não vai gostar muito. Mas eu acho o Star Wars infinitamente superior ao Star Trek, o filme 1 Star Wars com o filme 2, o filme 1 Star Trek. Eu acho o primeiro filme bem chato. O primeiro filme é aquele... Tentando reviver a série. Tem a Virgínia e a Sonda voltando pra Terra pra acabar. Mas o pessoal gosta muito, a Ilha de Khan. É o 2, né? É o 2, Ricardo Montalbán. É aquele ele detona com a procura de Spock. É, então, é o meu predileto, o 2 é o meu predileto. É, tem põe vilão na série, exatamente, que nem hoje é os Borgs. Falou em Borgs, o pessoal agita. É, exatamente, porque... Que os Borgs foram vilões daquele filme com o Picard lá, o... Como é que é o nome? Primeiro Contato? Primeiro Contato. Que é sensacional. É o melhor filme. É os melhores filmes da série. Da fase clássica, o que eu pessoalmente mais gosto é o Khan, né? O Ira de Khan, que é a segunda parte, que eu acho sensacional. Tem vilão, isso facilita o sucesso. E um vilão forte, né, cara? Um dos vilões que na época da clássica o pessoal gosta muito é os Klingons, que é o 6, que eles fazem o que faz as pazes com os Klingons. No episódio 6. Não, aquele no filme 6. Aquele é o meu favorito, aquele cara. É um dos melhores também. A cena também. Do jantar é impagável, velho. O 6 é que eles vêm pra Terra, né? Volta pra Terra. Não, esse é o 4. Esse é o quarto. O sexto. Pé! Tomou um dano. Ainda bem que você não faz prova do fã-clube, senão você não subia patente. Não faço. Sou leigo. Não, o sexto tem uma cena que eles vão jantar, tipo, o chanceler Klingon e. Nessa ocasião, acho que é almirante já Kirk, né? Ele já era almirante nesse filme ou não? Capitão. Ele era capitão ainda. Eles rebaixaram a capitão. Tem uma porra ali. Logo que eles foram rebaixados a capitão. Eu queria comandar a nave, não ser almirante, ficar na mesa. E aí eles estão lá num jantar diplomático e os caras servem uma cerveja romulana que é fortíssima, tipo um absinto, vai. E aí todo mundo começa a se xingar e, sabe, solta a língua de todos os diplomatas e o McCoy começa, esses fedorentos... Até Shakespeare entra no jantar, aquela citação do Shakespeare. É, que Shakespeare era melhor lido em Klingon do que qualquer outra língua. Exatamente. Que absurdo. Nessa hora o cara deve ter dado uma cutucada no caixão, sabe, né? Sabe que existe cerveja romulana? Foi criado cerveja romulana? Ah, cara, se tem dicionário Klingon, né? São capazes de qualquer coisa. Você fala Klingon, cara? É, tem uns colegas mesmo que falam. Eu só falo a única palavra, Kapla, que é uma saudação Klingon. Ah, que é o, tipo um oi. Um oi, como vai? Você não aprendeu nem palavrões em Klingon? Que é tudo que os colegas que aprende. Tem os colegas que começam a falar Klingon, parece que estão se xingando. Você sabe ou não? Eu não, cara, eu não. Trek. É, velho. Você é um Trek, cara. Eu sou um peixe pequeno nessa coisa. Foi no seu lugar. Bom, enfim, de 78, que é o primeiro filme, em diante, foram 7 longas, né? Ou 8. 8 contando o primeiro, né? Foram mais 7 longas com a tripulação clássica. Não, depende a tripulação que... clássica. É, foi. Com a tripulação clássica. Até o Gênesis, que foi o que fez a transição ali. Horrível, né? Eu acho o filme horrível. Não precisa ser Trek, você concordou. Todo detesta a morte do Capitão Kirk. Ninguém gosta, né? Ninguém gosta. Por quê? Ele... Ele morre, mas não morre no filme também. Tem um lance que... Faz muito tempo que eu vi no cinema, cara. O negócio cinema fantástico, o efeito... Dobra temporal, você pode voltar no passado e ressuscitar o cara. Verdade. Mas não, vamos tentar ir numa ordem cronológica. Você falou um pouquinho da Ira de Khan. O terceiro filme. Procura o Spock, teve que mexer com o passado mesmo. Voltou pro tempo do processo Gênesis e criou o Spock criança, foi crescendo. Então, mas peraí, pra quem não conhece. A Ira de Khan termina com o Spock sendo. Se sacrificando. Teoricamente, né? Morto, se sacrificando, caindo naquele planeta. Não. O Spock, ele é ejetado, morreu, né? Ele morreu, mas ele passou o cérebro dele pro McCoy. Ah, é. Tu lembra? Verdade. Aí o corpo morreu, aí foi jogado naquele mas planeta. Mas isso só é mostrado no filme 3, né? No 3. No 2 ele morreu e ponto. Morreu. É. Quer dizer, o 2 acaba com a imagem do caixão de metal dele aberto, né? No planeta. Que é onde tava rolando aquele... O Gênesis, né? O Gênesis. É. Que rejuvenesceu e fez ele viver novamente. Exatamente. Mas aí só um adendo, cara. Tem uma coisa, porra. O Spock, na história, ele é rejuvenescido. E no mundo real, o que acontece com todo ser humano, Leonardo Nimoy foi ficando velho, cara. E aí você vê a série e você fala, um vulcano vive 400 anos, alguma parada assim, né? Na contagem de mais tempo. Mais ou menos isso. Terráquea. E aí o cara envelhece tanto quanto os outros. Isso... Pois é. Pô, Hoje em dia no Wolverine se usa, né? Os caras usaram aquilo do Benjamin Button, né? Pra rejuvenescer as pessoas artificialmente com tecnologia. O que o computador faz, né? Naquela época, né, cara? Não tinha muita... Então me fala um pouquinho sobre como é que é a Procura de Spock, como é que termina e aí, mais... a Ilha de Khan e como é que começa a Procura de Spock, terceiro filme. A Ilha de Khan termina com o Spock morrendo, todos os tracks chorando, porque o Spock é um personagem carismático. É, pra caramba. E já no terceiro... E é o que todo mundo lembra, né? Quando você tá assistindo Star Trek, sua mãe pensa no cara orelhudo. Falando Spock, personagem, você chega pro pessoal e fala, o que você faz? Sou fã de Jornada das Estrelas. Que isso? Aí começa a falar, Capitão Kirk, não conhece. McCoy. Não conhece. Falou Spock, orelha. Ah, o pessoal orelhudo. Falou Spock, é o carismático. Pois o terceiro... agora é o Siler. Agora é o Siler. Agora é o Siler. E aí o terceiro começa? O McCoy tendo uma cisma de Spock, porque tava com o cérebro dele. É. Eles começam a desconfiar, aí eles roubam o Enterprise pra ir lá no planeta de gente que tava proibido. Uhum. Pra justamente tirar a certeza que o Spock tava vivo. E chega lá, ele estava vivo mesmo. O McCoy agindo como Spock é o quê? É um McCoy completamente lógico. Ó, e... Falando a trilogia, talvez tenha que ter lógica. Porque no quarto, o cérebro do Spock é reimplantado de volta. O quarto é de volta pra Terra, que é os da baleia, um dos melhores episódios. Exatamente, é um filme legal mesmo. E achei legal o ponto de vista desses ETs, cara. Porque realmente faz sentido, né? A baleia viaja o planeta inteiro, mais do que a maior parte dos seres humanos. É muito maior e ocupa a porção maior da Terra, né? Que é 3/4 de... Mais ou menos como um alien vendo eu de manhã indo pra estar com o meu cachorro na frente, eu atrás, aí ele caga, eu abaixo, pego as fezes dele e põe o fogo no lixo. Quem é o líder? Quem é o líder? O cachorro é óbvio, né? Ele leva o dono pra passear. Leva o dono pra passear e ainda fica recolhendo ele fazendo cocô, limpeza, né? Pegue minhas fezes, humano miserável. Muito bem, enquanto o Star Trek dava escorregadas e não escorregadas no cinema, tem aquela lenda que os episódios pares são bons e os ímpares são ruins. A maldição, né? A parte 10 tá aí pra provar que isso não é verdade, que a parte 10 é fraquinha, né? Agora a parte 11 que chegou é boa de novo, quer dizer, inverteu-se a maldição. Mas enfim, enquanto isso, na televisão, o Star Trek ganhava filhotes, né? O primeiro deles foi o Nova Geração. Você gosta, cara? Os fãs gostam? A Nova Geração, tem gente que gosta. Eu sou um fã mais novo, que da década de 80 pra cá. Eu sou um fã mais antigo, eu gosto da clássica, não adianta. No mundo eu gosto da clássica, até essa nova clássica tá surgindo, que é um filme. Depois tem a Deep Space Nine. Que eu já achei muito ruim, cara. Tem fã que gosta muito da Deep. Ruim. Porra, velho, eu curto a clássica, gosto da Nova Geração. Aí, cara, os spin-offs, tipo Deep Space Nine, aí tem um outro que é a Voyager. Né? Voyager. A Voyager, cara... tem uma piadinha que as mulheres me perdoam, mas deu uma nave na mão de uma mulher, foi perder a nave 700... anos-luz daqui, 70 anos, aliás. E estacionar a nave na... no outro quadrante, no quadrante. Estacionar a nave é um problema pra ela também, né, cara? Pois é. Fazer a baliza ali na Enterprise. Baliza espacial, né? Era Enterprise ou não? Era a própria Voyager. A Voyager era o nome da nave. É o nome da nave. E tem a série Enterprise, que não deu muito certo, né? Meu, Enterprise, ela decolou no quarto ano, mas como... eu não entendo cabeças do pessoal de Hollywood pra cortar uma série tão boa. O quarto ano começou a explicar o que era a clássica, nas pontas soltas da clássica. Uhum. Meu, ela tava pra decolar o quarto ano, mas encerraram a série. Encerraram no quarto ano. Tá, muito mas, bom. Mas, peraí, a segunda geração, a Nova Geração, ela é uma sequência cronologicamente falando, ela acaba a primeira, começa a Nova Geração, ela se passa... Mas deixou o Picard substitui o Kirk no comando da Enterprise. Enterprise, uma nova Enterprise, a série E se a série passam D. 100 anos depois? 200? 200? Não. Da Enterprise pro Picard são 200, do Kirk pro Picard são 100. Entendi. Tá. Eles começam a fazer, deixar muita ponta solta, que a Enterprise tentou fechar essas pontas. A série Enterprise. É. Entendi. Não, mas então, só... Tentando colocar numa ordem cronológica. Aí Deep Space Nine se passa em que época? Deep é depois da Enterprise. Desculpa. Depois da Nova Geração. Logo depois da Nova Geração, tá. A série Enterprise se localiza lá atrás, antes da série clássica. A Enterprise... né? Bem lá atrás, 200 anos atrás, né, quando o ser humano começa a sair no espaço para explorar. Tem até uma explicação que é os Borgs, que é uma transmissão passada para 200 anos no futuro, que é esse do Kirk que é assimilar pelos Borgs, vem para a Terra tomar. Entendi. É uma ponta para fechar esse dos Borgs. Uhum. Então, cronologicamente é série clássica. Não. Enterprise, não. série clássica, nova geração, Deep Space Nine e Voyager. E o Voyager. O Voyager depois. É o último, né? É o último. O Deep Space Nine é Enterprise também ou é outra nave? Não, a Deep Space é uma estação espacial parada no espaço. Ah, entendi. Eu que... nunca vi Deep Space Nine. Eu vi com o comercial na, sei lá, Fox. Ah, cara, eu assisti... Fox? Não, não, onde que é? Warner? Eita, pia. TNT? Eu não sei lá, cara, eu não sei. Universal. Universal, muito bem. Eu assisti, cara, assim, episódio solto, só coisa que nada me fez ficar parado ali. A Deep vendo fica até o bom final, do quarto ano pra frente quando envolve a briga com os domínios. Pô, mas é ano pra caralho, né? De Star Trek. É, os 7 anos. Ó, a clássica, 3 anos. A nova geração, a Deep e a Voyager são 7 anos. Enterprise foi 4. Tem um desenho ainda. É, mas o desenho já é mais infantilzinho. Mais infantilzinho. É. Mas foi uma fortuna, porque as vozes eram dos atores na época. Ah, é? William Shatner. Existe alguma previsão, você sabe, de alguma informação sobre uma nova série sendo produzida? Porque hoje em dia não tem nada na TV de inédito, né? Não, não tem nada. Esse filme é pra trazer novos fãs. Uhum. Não os antigos, sim novos. Pegar pro mundo de jornada. Seria tentar reviver a franquia de jornada. Porque é um universo aí. Eles querem expandir. É, vamos tem muito boneco pra vender. Que nem os Borgs falam, vamos assimilar. Resistir é inútil. Eles querem assimilar você, ouvinte. Cuidado, cara. O que você acha que... O que Star Trek tem pra gerar essa verdadeira devoção, essa quase religião que as pessoas têm pro Star Trek? Mano, religião. O pessoal vai dizer, mas não é. É um jeito de vida, é uma filosofia de vida. Filosofia de... Qual que é, como que um Trekker vive? Qual que é a filosofia de vida de um Trekker? Respeitar o próximo, que é a primeira diretriz. Não é interior. Muito boa opção. O Star Trek é tipo um budismo, é isso? Não, não. Porque na cabeça até do General Bell, o ser humano cresce num ponto que evolui, que acaba a guerra, acaba a fome, acaba a briga de pelo quintal do vizinho do lado. É que vamos sair por exploração espacial junto, vamos buscar novos conhecimentos para nós. Mas sem ter que conquistar, sim. Uma boa, ganhar amizade, ganhar confiança. É, tanto que não tem dinheiro, né? Não, não, acabou com o dinheiro. Star Trek. Acabou com o serviço de vocês, acabou com a televisão. Olha só. Pô, eu não quero esse futuro, cara. Não é de tudo mal, vai. Ah, que isso. Mas não, acabou, não acabou com o teatro. Teatro tem muito. Teatro tem, é verdade. Podia sobrar só a internet pra gente poder fazer podcast no futuro, né, cara? É, não, cara, a internet... Mas tem internet. Sim, tem um jornalzinho deles interno, né? Que é no Paid. É. E tem o fabuloso computador que você conversa com ele. Eu espero isso, cara. Eu espero não ter mais que digitar algum dia. De você poder... só falar, né? É, cara, você olha pro computador e fala, computador, vamos gravar o diário de bordo. É que ele aconteceu lá no filme, lá no Volta pra Terra, lá no 4. Chega o Scott lá na fábrica de acrílico, ele fazer computador. Puta, pode crer. Essa cena, engraçado. O Scott, é verdade, ele volta no tempo, né? Volta pra fabulosa década de 80, 1980. E aí tem um computador lá, velhaco, e ele vai usar o computador. Ele pega o mouse... Como se fosse um microfone. E fala no mouse. Olá, computador. Eu lembro disso. Foi engraçado. Aí ele vai ter que digitar, mas não tem que digitar coisa arcaica. É, que isso, cara. É, pois é, a gente qual tá que é o ainda, qual que é o tripulante favorito de vocês? Tem um nome, não? É. Pô, cara... Capitão Kirk, meu. Eu sou fã do Kirk, cara. Eu sou muito fã do Kirk. Por quê? O que o Kirk tem de... Além de ser um mulherengo e canastrão... Porra, velho, mas é isso que faz. Olha a gente, velho. É isso que tinha até. É. Não, mulherengo é legal, cara. Problema, ele que eu enfrento. Não tem. Não, mas eu acho engraçado que você vê o Chris Pine agora fazendo o novo Kirk. Ele imita os trejeitos do Kirk original, assim. Ele senta na ponte de comando, assim, de lado, assim, com a outra mão esticada, assim, igualzinho o Kirk, cara. Mas, cara, se você quer ver o Kirk até hoje, cara, é só assistir o Boston Legal, em português, qual que é o nome da série? Ah, bom, tudo bem, Boston Legal. Uhum. E, cara, ele faz o papel do... Ele é o capitão... Ele é capitão de uma agência de advogados, de um escritório de advogados. E aí o Alan Spacer, ou Alan Shore? Alan Shore. Alan Shore, que é o... Faz James o papel, Spader, né? Que é o James Spader. Faz o papel do Spock, sabe? Que é o cara mais popular, é o que resolve tudo, é o que cobre as cagadas do capitão. Então, cara... O capitão ficou a fama, né? É, exatamente. O Saker então... também acompanha os trabalhos do William Shatner, do Leonard Nimoy, gosta. Acompanha, gosta. Ô, cara, Leonardo Nimoy é um grande escritor de coisas esotéricas. Você fala isso, uma vez escreveu um livro, eu não sou Spock. Tanto encheu o saco dele e escreveu, eu sou Spock. Adiantava. Algo que você tá sobre a série que vocês queiram falar, eu acho que deu pra dar uma geral, né? O que foi Star Trek, o que foi o fenômeno. Ah, vamos recomendar que assista o filme, deixar que eles tirem a conclusão que é o que é. É, eu queria falar um pouquinho do filme agora, sem entregar, obviamente, nenhum spoiler. Se entregar o filme aqui, eu vou dar porrada em você. Tranquilo, cara. Vou tomar muito cuidado aqui em dobro, porque acho que a audiência vai crescer um dois trackers grandes aqui. Dois trackers grandes que não viram o filme. Eu não vou dar spoiler nenhum pra ter certeza. Grandes ele quis dizer em volume. Não, em altura também. Muito bem. A ideia do Star Trek, do filme agora, primeiro o nome, Star Trek. O Brasil parou de usar Jornada nas Estrelas, que é o nome original, o nome que todo mundo cresceu ouvindo, eu pelo menos conheci como Jornada nas Estrelas, num conceito que foi parecido com o que foi utilizado com Star Wars. Os episódios novos de Star Wars saíram aqui como Star Wars. E o Super-Homem, né? Que saiu aqui como Superman. Voltou a ser Superman, Voltou a ser Superman. Daqui a pouco vai ser Spider-Man, não mais Homem-Aranha. Batman, não mais Homem-Morcego. Mas nunca foi Homem-Morcego. Cavaleiro... Cavaleiro das Trevas? Cavaleiro das Trevas, Dark Knight. Dark Knight, Quer dizer, mas até tudo bem também, né? Eu acho até mais legal, você quer saber, viu, cara? Aproximar. Cara, sei lá. É que hoje em dia, com o mundo tão globalizado... É um clichê gigante falar isso, mas hoje em dia, com as coisas tão conectadas umas com as outras, você vai procurar informação sobre um filme na internet, você vai procurar com o nome original dele, não com o nome... Não, pode crer. Pra mim, inclusive, que de vez em quando tem que fazer... aqui pra MTV, mas alguns hot sites de promoção de filmes, esse tipo de coisa, vai facilitar, porque eu vou poder usar os logos originais, demais, não vou precisar ficar redesenhando, sabe? E sem falar que, tipo, tradução de nome no Brasil é uma lástima, né, cara? Porque você vê de umas atrocidades aí que é brincadeira. Porra, pode crer, cara. Enfim, e aí vamos criar um novo Star Trek, vamos revisitar e reimaginar a franquia, né? O último longa foi feito há 7 anos já, que foi o... Que é o Nemesis. Você gostou? Foi muito mal de crítica. Mataram, né? O Data, o pessoal ficou irritado, meu. Aí voltaram aquele irmão meio bobo dele lá, que ele roubou lá, que tá começando a ter o cérebro do Data, mas podia dar continuação no filme lá. Lá naquela época. Podia passar pra Deep, engatar Deep lá, ó. É, vai saber, né? Vamos ver. Enfim. Aí isso já tem uma pergunta. Cronologicamente, esse filme se passa antes de começar a série clássica. Antes de começar a série clássica. A ideia do filme... E ele conecta com a série? Conecta de modo maravilhosamente bem feito, cara. Tipo, ele não zera tudo. Não zera. Vai ter a parte 2 do filme? Vai, Então, aí que tá. É óbvio que vão acabar tendo algumas incongruências. A começar pelo visual, né? Que não tem mais aquele computador com as luzinhas inúteis e fazendo... Você quer o quê? 8 doses pra fazer aquilo? Vocês fizeram um milagre. É verdade. Mas enfim, eu acho que quando você se propõe a reinventar, reimaginar uma história, uma saga e personagens, apresentar para o novo público, tem que atualizar, não tem jeito, né? O upgrade fizeram. Exatamente. Os fãs que são malucos por o que era antigo, como nossos amigos estão aqui, vão assistir os episódios antigos, então, né? Remasterizado. Não, mas eu acho muito mais válido ter mesmo essa releitura, tipo, os computadores serem moderninhos. Tirou aquele reloginho, tu lembra do reloginho? Que as plaquinhas? Puta, pode crer. Aquele elemental. Pode crer. É o futuro passado, é isso aí. É o futuro futurismo. Futuro do pretérito, né? Uma coisa meio bizarra. Futuro do pretérito, total. Então, mas eu prefiro que seja realmente refeito, remodelado, porque ficaria muito ridículo se nos dias de hoje fizessem um filme com aqueles computadores quadrados, aqueles rolos de fita passando de um lado pro outro, assim, no computador. Eu acho que o que não pode mudar, o que tem que ser mantido, é o espírito da série. É o conceito, é o que tá por trás. É aquilo que os fãs... O fã que é fã de Star Trek e que não é fã de Star Wars, justamente valoriza isso, né, cara? O espírito, a alma da série. E essa alma, eu posso garantir que tá perfeitamente mantida no filme novo. Então vamos voltar, como é que a ideia do filme novo foi realmente apresentar para um novo público? Chamaram o J.J. Abrams para dirigir, que é um cara muitíssimo talentoso. É o criador de Lost, todo mundo sabe. Ele começou fazendo Felicity, que você chegou a assistir, Léo? Felicity não, mas cara, Lost e... Eu já falo assim, Lost, Lost é Lost, né? Tipo, não tem nem parâmetro assim. Aliens, eu assisti... Foi essa ordem, Felicity, Aliens, Lost e agora o Frame. Então, Aliens assistiu o episódio piloto e agora ele... O Aliens ele teve um grande mérito, que foi lançar aquela mocinha, a Jennifer Garner, que mina linda, né, cara? Impressionante. Pô, mas aquilo é o mérito do J.J. Abrams, cara? Não, do Aliens, do Aliens. Então, é dele. Então, é um bom mérito. E agora ele tem uma outra série chamada Fringe. Eu assisti 2 episódios dela, achei mais ou menos... Não decolou ainda. E assim, é meio que um arquivo X modernizadinho, assim. É. Mas eu prefiro Arquivo X. Eu vi o piloto, achei interessante, tá, mas também não me convenceu muito, não. O que pouca gente sabe é que o J.J. Abrams já batalhou muito em Hollywood antes de estourar como um criador de séries de TV de sucesso. Ele escreveu o roteiro de um filme chamado Milionário Num Instante, que em inglês é Taking Care of Business, com o James Belushi, uma comédia dos anos 90. Falar até então. Horrível. Ele escreveu o roteiro de Uma Segunda Chance, Regarding Henry, de 91, que tem direção do Mike Nichols, que é um diretor genial, dirigiu Closer, dirigiu, né? E tem no elenco o Harrison Ford e a Annette Bening. E também escreveu o roteiro, pasmem, de Eternamente Jovem, Forever Young, lembra? 95. Caralho, com Mel Gibson. Com aquela super puta musiquinha. Que se o Álvaro estivesse aqui, estaria cantando invariavelmente. Às vezes eu lembro, às vezes eu tocava essa música no filme. Era o piloto de prova de avião, cara, né? É, exatamente. É. E ele envelhecia rápido, né? E tinha uma doença que o envelhecimento dele era, sei lá, muito rápido. E o filme tinha um elenco Frodo, Elijah Wood, que tá em quase todos os filmes que a gente fala aqui. Bizarro, né, cara? O Frodo, pois é, Frodo persegue, né, a gente. E a Jamie Lee Curtis, a rainha do grito. E ele também escreveu o roteiro de Armageddon. Ai, não, cara, mano. Isso ele devia ter... Futuro Spielberg, vai ser? Você, como fã de ficção científica, você gosta de Armageddon? Você gosta mesmo? Gosto, cara. Eu acho. Você sabe o que pode acontecer aqui com a Terra? Se pode, pode. Tudo bem. Acontecer aquilo não é o... Assim, agora é o Bruce Willis. É o Bruce Willis ser o nosso salvador, que eu tenho medo, tá ligado? Não, você imaginar. Brigando lá em cima, sentado em cima da bomba. Não, manda uma equipe de mineradores pra destruir um asteroide, é brincadeira. Não, é treinamento da NASA? Pra quê? Mas, pra quê? Não. Você faz isso em 2 dias. Claro, é tipo Cowboys Espaço. Mas tudo bem. Pronto, vai legal. O folheto aqui e vai embora. O fato é que o Armageddon, que ele não queria, foi o primeiro grande sucesso, o primeiro êxito do senhor J.J. Abrams. Em longa-metragem, o que é curioso, ele pegou também uma outra adaptação de uma série também da década de 60 para estrear como longa-metragem. Essa já tinha uma carreira com readaptações, que é a Missão Impossível 3, né? A série famosíssima da década de 60. Depois teve um episódio comandado pelo Brian De Palma. O Spock teve a série Missão Impossível. Eu sei, é verdade. O Spock esteve lá. O Leonardo DiMaggio fez o quê lá? Um dos agentes do segundo ano lá. Foi o segundo ano. Segundo ano. Eu gosto muito do Missão Impossível 3. O primeiro, só pra terminar, o primeiro foi do Brian De Palma. Um belo filme de espionagem, eu gosto. O segundo do John Woo. Foi uma bosta. Eu não chego a achar uma bosta. Eu não chego a achar uma bosta. É que eu tendo a gostar do John Woo, eu acho bonito essa violência plástica, essas coisas, câmera lenta. Mas enfim. Bom, cansa pra caramba. É cansativo, Não, mas Matrix tinha um propósito, cara. O Missão Impossível 2, não, cara. Em teoria eram todos humanos no universo... Humano, real, os caras, né? Mas tem uma luta de motos lá que é legal. Aquela funciona, É engraçado. Duelo de justas nas motos, cara, não rola, não convence. Enfim, a terceira parte de Missão Impossível, que teve comando do JJ. É o que eu mais gosto também. Eu acho o filme impecável, eu acho muito bem feito. Ele consegue misturar o que funcionou no 2, que são as cenas de ação bem trabalhadas e tal, com o que funcionou no 1, que é o lance da espionagem. Eu acho um filmaço. Então, e na verdade ele tem um elemento que é importantíssimo aí também, que ele tem um vilão foda. Ele tem um vilão que Philip Seymour Hoffman. Cara, aquele cara... Eu tenho medo daquele, porque ele não é o vilão que, sabe, dá tiro pro alto e fala, eu vou matar todo mundo aqui. Não, ele... Ele é contido. Ele é contido, aí ele encosta a arma na sua cabeça e fala, então, vou contar até 3. 1, 2, 3. Pá! Não é tipo, Um e meio! Dois 75. Porque, cara, tem vilão que é tipo mãe, sabe? É. Fica, eu vou tirar o chinelo! Sai daí, moleque! Que eu tô falando! O Batman novo. Beijo, mãe. Dia das Mães. Coringa novo. Coringa vilão novo, tá. Foi muito legal. Então, ele não é outro graça. É, exatamente. Ele simplesmente diz... Aqui temos um lápis. Ele faz uma montanha de dinheiro, joga gasolina e bota fogo sem nenhum tipo de... Sem pestanejar. Sem pudor, né? Ele quer ver o circo pegar fogo. Tá, mas pera lá. Eu acho que pro vilão de Missão Impossível 3 chegar no Coringa do Heath Ledger, tem que comer muito arroz com feijão ainda. Mas o que é curioso, né, cara? O J.J. Abrams, o Star Trek, é apenas o segundo trabalho dele como diretor em longas metragens, né? E o terceiro provavelmente será a sequência de Star Trek, que deve sair em 2011, a previsão. Pois é, e ao que tudo indica, o Rotten Tomatoes vai acontecer, né? Porque, porque cara, tá indo... Com 94% de aprovação. Não, né? E eu aprovei, cara. Eu já vi, aprovei. Quer mais que isso? Olha só. Tem conversado com os críticos que não são fã de carteirinha e tá falando que o filme tá demais. Não, eu sou o caso desse. Eu não sou fã de carteirinha. Mas eu acho o filme, achei o filme incrível. Muito bem feito, realmente. O roteiro é muito bem feito. Quem escreveu? Roberto Ort e Alex Kurtzman. Os dois colaboradores costumazes do JJ. Trabalharam em Alias, no Missão Impossível 3. Estão agora trabalhando em Fringe. E também escreveram o roteiro de Transformers, que eu pessoalmente gosto. Muito bom. É. Transformers tem uma tirada de Jornada das Estrelas, quem assistiu. Não, eu não me lembro, assisti, mas não tô lembrando. No rádio, quando o cara começa a transformar e falar, começa a... Um pra subir, Scott, começa a ter... No rádio, cara. Ah, um dos áudios que entra do Bumblebee, né? Que fala só com o rádio. É, exatamente. Ah, tá. Esses caras também escreveram os roteiros de A Lenda do Zorro, que é o segundo filme do Zorro, que é horroroso. E o A Ilha, do Michael Bay, que é um filme divertidinho, tem a Scarlett Johansson de roupa branca. Não. Scarlett Johansson, macacão justo branco. Você quer mais o que no filme, cara? Porra, Andrei. Só ele gostou. Não, cara. É um filme mediano. Eu acho que a primeira metade é legal, sim. A segunda metade, o Michael Bay solta suas amarras e vai que vai. Né? Muito bem, essa foi a equipe criativa para fazer Star Trek. Aí vamos escolher o elenco. Então vamos, nome por nome, eu quero saber de vocês dois, Trek e Tracker, se aprova ou não. Vamos puxar o manual de... de reconhecimento dos atores. Para viver o Kirk, foi escolhido Chris Pine, um ator que está em começo de carreira aí, que inclusive já foi confirmado como o novo Lanterna Verde, olha só. Cara. O cara vai ser o Kirk e o Lanterna Verde. Que tarimba pra esse cara, eu nunca cara. Tinha ouvido falar dele. Eu acho ele um bom ator, cara. Ele faz. E ele, assim, ele é muito Kirk no filme, ele é muito Kirk jovem, sabe? Ainda mais mulherengo, ainda mais cafajeste, ainda mais cabeça quente. Parece assim. Divisível. Muito bem, pra viver o Spock, Zachary Quinto, que veio do Heroes, do Silas. Você assiste Heroes? Você gosta? Eu cara, assisto um pouco. Eu tenho certeza que eu vou estar ali assistindo e vendo o Spock. É, sabe, ele dá um toque vulcânico em alguém e vou falar: Vai, corta a cabeça dele! Cara, mas é impressionante a semelhança do Leonard Nimoy com. Porra, eles poderiam ser pai e filho, né? Cara, essa monocelha e tal. Essa... Não, mas é o rosto, o né? rosto fino. A relação da face do rosto. Não, é os bem traços parecido. São bem parecidos. Bem parecido mesmo. O Leonardo Nimoy volta também pra fazer o Spock. O pai dele, faz o pai dele. É, não convém falar muito sobre o personagem dele aqui, mas é uma puta homenagem pro cara, né? Ele faz uma ponta no filme, isso? É um papel. É um papel mesmo. Não é uma ponta. Não aparece no trailer de jeito nenhum. Não, parece sim, parece no trailer. O Leonardo Nimoy aparece no trailer? Parece no trailer. Caramba. Inclusive o Kirk dos trailers, né? Tem uma tonalidade bem mais trailers. O William Shatner ficou bastante sentido, né, cara, com os produtores do filme, porque não o chamaram também e chamaram o Leonard Nimoy, né? Ah, cara, mas... É o carisma do Spock. É o Spock, cara. Spock, por mais que ele seja o capitão da nave... Muito bem, aí pra viver o Nero, que é o Romulano... Vilão novo. Um vilão novo. O Eric Bana, que é o famoso Hulk de borracha, né? O Hulk de 2003 é o Eric Bana. E também tá muito bem no filme. Carl Urban vivendo o Bones no McCoy, né? O McCoy você é sabe o quê? Por que é o apelido Bones? Não sei. Os americanos lá na época da Marinha, lá das caravelas, Bones era o médico a bordo que ficava cortando os ossos. Ah, lá. Por isso que era Bones. É, e o McCoy é o médico. É o médico. Vamos lá. O Kirk. Tá perdido, o Kirk é na série clássica, né? Qual que é a função do Kirk? Ele é o capitão da Enterprise. Capitão. Ele é o chefe, ele que manda aquela bagaça. Tá. O Spock, ele é o quê? Primeiro oficial. É o braço direito do Kirk. Braço direito. Legal. O McCoy é o médico. Muito bem, vivendo a Uhura, que aqui pela primeira vez ela ganhou o primeiro nome, que não existia o primeiro nome para Uhura, sempre foi só Uhura. Zoe Saldanha, maravilhosa, moça maravilhosa e boa atriz também. Então, e que ela já era Tracker no filme Terminal. É. Ela no filme ela fala que vai em convenções, não sei o quê, tem inclusive um interesse romântico lá, intermediado pelo... Tom Hanks. Victor. Tom Hanks. E aí ela faz até o cumprimento Spockiano lá. Spockiano, Vulcano. Spockiano. Legal demais. Neologismos, né? De última hora. O Simon Pegg, que é um ator meio comediante britânico que eu acho genial, o cara que fez Todo Mundo Quase Morto, Chumbo Grosso, né? Sabe quem que é? Chumbo Grosso sábado agora. Legal pra caramba. Foi daí. Divertidíssimo. E é um cara muito talentoso também, ele vive o Scott. O Scott, ele é o mecânico, certo? É o mecânico. Ele tem que consertar a nave, senão não anda, né? Ele conserta. É engenheiro, né? É engenheiro, chefe. O mecânico é sacanagem. Sim, mas ele que cuida do maquinário, né? Ele que joga lenha na fornalha da Enterprise ali. Ele que abre a parede assim, olha aquele monte de fio e fica tirando e colocando fios nos fios. É ele mesmo, os fios. E ele ama aquela nave, né? É demais. O John Shaw, vivendo o Sulu, que é o... O Sulu é o quê, né? O Sulu é o piloto, né? Piloto. E tem até a Winona Ryder, sabe a Winona Ryder? A atriz que tá sempre com o Tim Burton e tal, faz uma tela no filme também. Enfim, esse é o elenco, essa foi a equipe criativa. Eu acho que não vai ficar entrando em detalhes do filme. O que eu posso dizer, eu já publiquei uma crítica sobre o filme lá no, aqui no blog do podcast. Eu tava na sessão pra imprensa e tinha um tracker do meu lado. Cara, o filme inteiro ele ficava concordando com a cabeça, assim, falando que sim. Eu sei, sabe? Eu sei que dá com você. Você sabe o que é? Porra, esse mundo é pequeno. Manda um abraço agora pro cara. Manda um abraço pra ele aí, por favor. Ele também é fã de ufologia, ele, né? Ah, é? Eu também. Enfim, e aí, cara, eu sabia que ele era fã, porque quando ele entrou, ele comentou com alguém, putz, sou fã de Star Wars, de Star Trek e tal. Então eu fiquei de olho nele, né, pra ver as relações dele. E eu só vi sorriso na cara dele, e isso me deixou muito tranquilo, porque apesar de eu não ser tracker, eu não ser fã, tudo que eu não quero é que os caras caguem em cima do que já foi feito e desagrade ao fã, porque eu acho que tem que ter muito carinho. Mas com as suas séries que você é fã... Exatamente, eu odiaria que fizesse um filme sobre, sei lá... O Poderoso Chefão 4 e aí cagasse tudo. Exatamente. Fizesse, como fizeram o Poderoso Chefão 2 pro videogame agora, que se passa na década de 70, tráfico de droga em Cuba, sabe? É pro inferno. Enfim. O fato é que eu achei, o pouco que eu conheço, admito que eu não sou um fã de carteirinha, gosto de alguns dos filmes, desgosto de tantos outros. Mas conheço os personagens. E eu vendo eles na tela, os novos intérpretes, você reconhece todos eles ali, sabe? Você percebe que os atores realmente estudaram os trejeitos dos personagens para construir, incorporar de verdade o que eles eram. Eu dizer que não vai ter coisas que não vai irritar nosso amigo Wilton aqui, ou nosso amigo Léo, é capaz ter, que tenha. Vai ter. Mas eu acho que todo mundo tem que ter também um pouco, né, pôr um pouco a mão na consciência e pensar que, porra, eu acho que se valer pra atrair um novo público, pra atrair interesse, o espírito da série tá lá e é isso que importa. É ou não é? Exatamente. O que me chamou a atenção, e que também não é spoiler, é que o foco do filme, isso pelos trailers dá pra sacar, é muito mais a relação, a construção daquela tripulação, e que é até típico de um primeiro filme, né? É você introduzir personagens, começar a construir... O pessoal se conhecer, né? Se conhecer. E o JJ aposta muito nisso, assim. O filme é muito focado nisso. As relações entre aqueles personagens. E que é muito familiar pra quem é tracker, pra quem gostava, quem é fã da série. E não é pra quem não é. Então é legal você ver como é que a relação entre esses caras começou a ser criada, assim. Eles mostram o Kirk criança, mostram o Spock criança, em cenas que eu achei bastante clichês, mas que funcionam perfeitamente bem pra definir o que eles são, como é que eles se relacionam. É um cuidado. Você percebe que foi um filme que foi feito com coração, sabe? Com amor. De um cara que tava com tesão de fazer aquilo. De repente era fã, né, cara? J.J. Abrams deve ser fã. Muito provavelmente. Muito provavelmente. Pelas séries que ele produz, cara, tem que ser fã, cara. Exatamente. Ele deve ser fã. Vamos procurar o anuário dele lá, procurar o hobby dele. Aí algumas coisas que eu queria que eu anote aqui que eu preciso lembrar de falar. Primeiro, as cenas de ação, todas elas muito bem realizadas, os efeitos especiais incríveis feitos pela Industrial Light and Magic, cara, que não é mais Gene Roddenberry vendo esses efeitos, é, né, foda, cara? Pensando, porra, eu gastava $8 e agora eles gastam 8 milhões com cada uniforme, tá vendo? E é bem isso mesmo. E tão impecáveis, assim. E o que me chamou a atenção é muito comum quando você cria, por exemplo, você tem um filme que você vai ter seres bizarros envolvidos nele, como é Star Trek, você tem alienígenas em alguns momentos. Uhum. Existe uma tendência do diretor e do roteirista em supervalorizar, porque você tá gastando uma grana numa porra de uma maquiagem de um alienígena, você pá, mete o cara na tela toda hora, né, cara? Porque pô, tô gastando dinheiro com isso e é alienígena, chama atenção, é um monstro, quer dizer. Tipo o Jar Jar Binks, né? Tipo o Jar Jar, exatamente. Tipo o Jar Jar. Já modelou aquele cara, não sei o quê, fez os efeitos das orelhas ricocheteando. Eu sei que os fãs de Star Wars não gostam de Jar Jar Binks. Não, não. Então, quer ofender eles, chama de Jar Jar Binks. Agora, velho. Me chamou atenção no Star Trek, no filme, em várias cenas... Tem um alienígena bizarro em cena, mas ele é mostrado en passant, assim, sabe? Tipo, a câmera passa por ele, não fica focando. Eu acho isso de uma maturidade do diretor incrível, assim. Que ele sabe o potencial do que ele tem na mão. Não precisa perder tempo mostrando maquiagem de alienígena, sabe? Isso eu achei foda. Ou seja, ele quer o Oscar de melhor roteiro e não de melhor efeitos especiais. Exatamente, exatamente. E outra coisa que vale ser dita é a Paramount está de parabéns, o estúdio. A gente, no podcast passado... Falou aqui sobre Wolverine, né? Você assistiu Wolverine já? O filme? O novo? Eu vi comentários dele. É, então. E a gente tava falando sobre como o tanto que é chato quando o estúdio se envolve na produção de uma forma que não é pra se envolver, quer, né, palpitar corta na história. Filme, tira sangue. Cortar cena, tira sangue, manda refilmar. Foi o que a Fox fez, um papelão da Fox. Insere personagens só porque tem que inserir. Exatamente. Porque as pessoas, pesquisas de opiniões apontam que a pessoa tudo bem gosta. Que você confiar no J.J. Abrams não é tarefa das mais difíceis. Eu confiaria meu dinheiro nele, porque é o cara que rendeu dinheiro até hoje. A Paramount confiou no J.J. e deu liberdade pro cara. Eu não tô ganhando dinheiro nenhum da Paramount pra falar isso, obviamente, né, cara? Mas eu acho que tem que valorizar aí. O Kobayashi Maru Test. O teste Kobayashi Maru. O famoso teste. O teste Kobayashi Maru. Ele já foi mostrado alguma vez? Já. Ah, é? Ele é de cá. Não, ele conta a história do teste. Mas que ninguém passa no teste. Só o Kirk sapotou o computador e passou no teste. O filme mostra o teste. Então, mostra como Kirk foi sabotado. Mostra o Kirk passando o teste. O pessoal lá quer saber como o Kirk passou no teste. Ninguém sabe. Ele conta. Já botei o computador. Já. E é legal que o filme tem vários. Os fãs vão achar várias easter eggzinhos, referenciazinhas, coisinhas. Na própria cena do Khan, que é muito famosa, que me chocou quando era moleque. Que é o Khan colocando aquele bicho na orelha. É o McCoy, né? É o McCoy, não? Que tá... Não, é o Chekhov. É o Chekhov. Que tá muito bem no filme também. E ele coloca o bicho na orelha que vira tipo um zumbi, né? Que atende aos comandos. E tem uma cena aí com referência a essa cena no Khan, no novo Star Trek. E são essas pequenas coisas que, né, o fã olha e fica maluco. Fala, caralho, já sei o que é isso. De onde isso veio? É muito louco mesmo. Legal. Enfim, isso é o que eu tinha falado sobre Star Trek. Espero que você vá assistir. O verão lá na gringa começou agora. Começam a chegar as mega produções. A primeira foi o Wolverine. E na boa, cara, eu, por enquanto, é óbvio que, né, dos blockbusters chegou Wolverine e Star Trek. Eu acho difícil que algum filme tire de Star Trek o mérito do melhor filme do verão, o melhor blockbuster de verão aí. Eu acho que tem tudo pra angariar novos fãs, agradar os fãs antigos, como o nosso amigo Wilton aqui, angariar novos fãs como eu, e enfim, fortalecer a mítica em torno de Star Trek. E semana que vem, então, mais um blockbuster, né? Semana que vem, sim, vamos falar sobre Anjos e Demônios, filme com Tom Hanks, e falar um pouquinho sobre o Dan Brown, né? Você leu o Código da Vinci? Eu li o Código da Vinci e li o Anjos e Demônios... Gostei dos dois livros. Eu não gostei, então teríamos briga aqui. Odiei o filme, né, cara? Odiei, o filme é medonho. O filme é medonho. Código da Vinci, Anjos e Demônios não vi ainda. Eu verei amanhã. Porra, você tá foda, hein, velho? Chama os caras, mano! Não pode, cara, é só um veículo, deu uma treta essa merda aí. Enfim, Milton, você quer deixar o site da federação? Quem tiver que desse filial, fã-clube, como é que faz? É www.fefesp.com. FEFESP é FFESP, né? É. FFESP. São os iniciais do fã-clube, Federação da Forte Estelar de São Paulo. E aí qualquer um pode se filiar? Como é qualquer que funciona? Qualquer um pode entrar lá no site. Se eu quiser, eu que não sei nada da série. Pode se filiar. Duvido, cara. Os caras vão me barrar lá. Né? Tudo pra minha caixa de e-mail. Eu leio de todo mundo. A caixa principal é a minha. É a sua? Quase 500 e-mails por dia lá pra ler. Tirando os spam lá. Vocês estão hoje em quantos membros do Fã-Clube? 2.000 associados espalhados com o Brasil e fora Brasil. E tá rolando convenções? Como é que... Tá rolando. É? Vai ter alguma premiere pra esse filme? Alguma coisa até assim? Que, vocês vão fazer alguma exibição? Um evento de fã feito pra fã. Nós vamos lá pra porta do Bristol na sexta-feira. O diretor lá também é tracker, que é a área da finança. Prepara aí 15 para as 9, nós vamos chegar com 500 pessoas para assistir o filme. Que legal. Caralho, que legal. Ingresso. Pelo amor de Deus. Tá todo mundo comprando ingresso nesse parque. Quem chegar na 9 vai ficar. E vocês vão vestidos? Vão a caráter. Você vai de quê? Voz do Capitão? Olha, o presidente, faz o quê, cara? Ah, não sei. Segura! Porque nós vamos sortear, Spock, nós vamos sortear um box. Todo mundo gosta mais do Spock. Da classe masterizado lá, quem tiver caracterizado. Vamos sortear. Quem quiser, que a gente já credenciado pro evento. Quem tiver ingresso já. Quem tiver ingresso, caracterizado com alguma camiseta. Ah, caracterizado, vamos, que legal. Vamos distribuir uma senha lá, vamos botar na urna e chamar. Demais. E você acha que os fãs estão... Estão bem acompanhando esse... Nas últimas duas semanas, o fã tá querendo, já queria desde ontem, se pudesse. É isso aí. Então, você que ouviu esse podcast, você aí, moleque, que nunca viu Star Trek, nunca assistiu a série clássica, os filmes clássicos, saiba que tudo começou ali. É mentira, começou em Perdido do Espaço, a gente já falou isso, mas a gente finge que começou lá. Tudo começou em Star Trek, meu amigo. Você gosta de Lost? Tem muito de Star Trek aí também. Você que é fã de Lost, você que se reúne em comunidades virtuais sobre Lost... Pense no que esses caras aqui penaram, meu amigo, na década de 80, pra montar um fã-clube, eu manter contato. Hoje vocês estão pegando o produto final, já feito lá atrás, ela tinha que arregaçar a manga e trabalhar. Rapaz, fazer os seus próprios fanzines, não é? Demais. Enfim, Wilton, muito obrigado pela sua presença, foi brilhantemente esclarecedora. Agradeço a participação de vocês dois aqui, espero voltar sempre aqui e falar um pouco de Jornada das Estrelas, que é hoje, Star Trek. Vamos esperar pelo menos no filme 2, né, que você esteja de volta. Exatamente. Espero que ele exista também. Vai ter, cara, você tá fazendo esse sucesso. Vai assistir Star Trek. E semana que vem estamos de volta, né, Léo? Pois é, como é que foi a cena do sabre de luz, então? Como é que é? I love the smell of napalm in the morning. Let's put a smile on that face. Yippee-ki-yay, motherfucker. Sou fanfarrão, fanfarrão, fanfarrão. What do you mean funny? Funny how? How am I... When this baby hits 88 miles per hour, you're gonna see some serious shit. Some serious shit. All right, you primitive screwheads, listen up.